Existe um sítio povoado por criaturas coloridas e druidas com segredos ancestrais. A Floresta Encantada. Todas as semanas, passeio pela Floresta Encantada, com os sons do psicadelismo e do rock progressivo. Domingo e quarta-feira, a Floresta Encantada. Estão na Floresta Encantada, programa dedicado a sons do rock psicadélico, rock progressivo, krautrock, música exótica, música cósmica e muito mais, sempre com os druidas reunidos na Floresta Encantada, com os seus amuletos e criaturas mágicas também. E começámos o programa de hoje com Deep Purple. Deep Purple em 1969, com o single Amaretta, um tema que ficou de fora do terceiro disco da banda em 1969, mas este single, de certa forma, lançou as bases para a gravação desse registro. Deep Purple, ou Deep Purple 3, como muitas vezes também é referido, e tem a curiosidade de ser o último disco a contar com o vocalista Rod Evans, antes da entrada em cena de Ian Gillan. Rod Evans foi o vocalista da primeira fase de Deep Purple, e esta música, Amaretta, refere-se a uma atriz chamada Amaretta Marks, que fazia parte do musical Hair, e por quem Rod Evans se enamorou. Ele conheceu-a nos Estados Unidos durante uma digressão de Deep Purple, e fez então esta música, que não está no terceiro disco de Deep Purple, é um single, mas que na versão mais estendida deste disco, na sua reedição em CD, essa música foi colocada. Mas vamos continuar com Deep Purple, e para percebermos aqui também as diferenças entre uma banda a sair da cena psicadélica britânica e a desenvolver um som que ficou o som característico dos anos 70, um som mais hard rock, os Deep Purple, já em 1972, também não foram muitos anos assim, mas as diferenças são muitas, mas em 1972, e já com o novo vocalista Ian Gillan, ele que conseguia cantar com uns agudos muito, muito, muito altos, ele era capaz de subir várias oitavas, e em 1972, durante a primeira digressão dos Deep Purple no Japão, digressão que foi gravada, daí resultou o álbum Made in Japan, um dos mais conhecidos discos ao vivo da história do rock. O álbum abre desta forma, com o clássico Highway Star, mas aqui ao vivo, e vão perceber a pujança, se nunca ouviram, claro, vão perceber a pujança dos Deep Purple em concerto e arrancar um espetáculo no Japão perante um público eufórico. Highway Star, os Deep Purple ao vivo em Osaka, no Japão, uma noite que aconteceu a 16 de agosto de 1972. Yeah. middle Asian lady. She really came as no surprise, but I still did destroy her, and I will smash Halo World. I know. Primeiro na Floresta Encantada, os Deep Purple ao vivo em 1972 com Highway Star, na verdade a faixa que abre o álbum Made in Japan, um dos mais celebrados discos ao vivo da história do rock, fez história, saiu em 1972. Foi, aliás, dose dupla para os Deep Purple. Começámos o programa de hoje com o single Amaretta, de 1969. Entretanto, estivemos com Alice Cooper Band, numa altura em que a banda era referida com o nome do seu líder, um pouco à semelhança de Santana, antes de Santana transformar a banda no seu veículo criativo. Aqui aconteceu o mesmo. É uma banda norte-americana da zona de Phoenix, no Arizona, uma banda que nasce das cinzas de um outro grupo mais próximo do Rhythm and Blues, os Spiders, The Spiders, que terminou em 1968, evoluiu depois para a Alice Cooper Band, e com este nome lançaram alguns discos, como por exemplo este trabalho de 1971, o registro Killer. Estivemos com a faixa Halo of Flies, um single que deu a Alice Cooper Band um enorme sucesso comercial, por exemplo, nos Países Baixos, e isto aconteceu já 2 anos depois do disco ter saído, aquelas coisas que não se conseguem muito bem explicar. O single saiu em 1973 e foi um enorme sucesso comercial nos Países Baixos, para um álbum que já tinha saído em 1971. Um momento mais de rock pesado, um rock mais hard, aqui também no seguimento de Deep Purple, mas ainda com elementos de muita psicadelia na música de Alice Cooper Band. Alice Cooper, muito influenciado pelo teatro e a tentativa de levar o teatro para cima do palco, foi sempre algo que esteve presente nos concertos de Alice Cooper. Uma das suas maiores inspirações é o nome que se segue, e já atuaram juntos. Falo de Arthur Brown, neste caso a banda The Crazy World of Arthur Brown, ele que conheceu um enorme sucesso com o single Fire, foi mesmo ao Top of the Pops a apresentar este single de 1968, e aconselho todos a verem essa atuação no Top of the Pops, pois Arthur Brown surge com um chapéu em chamas, na verdade uma armação em cima da cabeça em chamas, enquanto cantava Fire, um single de grande sucesso, mas todo esse lado teatral acabou por influenciar um sem número de outros artistas, um deles foi Alice Cooper. Mas vamos continuar, como disse, com The Crazy World of Arthur Brown, e com um tema também desse disco onde está a faixa Fire. Vamos escutar Come and Buy, The Crazy World of Arthur Brown, em 1968, e com muita teatralidade à mistura. God, brother, you lie. When you see a fire burning inside your mind's eye, read the meaning of the flames before you let them die. Let them burn. Come and see, come and buy. I can sell you love. I can buy you the morning sun. You can buy a set for the morning from sun to set in the morning for tea. Talk it's love but nothing about. Cruise through the beauty, the mountain, the sea. So bring it into a mind full of fire. Go and hands for the sun and set yourself free. Come and see, come by, come and buy, buy my love. sunset sweat their beauty melting at your feet. Take your mind through sacred fire, leaving you complete. Let the flames burn you so hard there can be no retreat. Floating, drooping, looping, turning, roaring balls of fire. Like the pathway you must take to drag you from the mire. Darkness from your feet, burn down your funeral pyre. Come and see, come and buy. Come and see, come and buy. I can sell you. Tell you the morning sun. You can buy a sun for the morning from sun to set in the water for tea. Pockets of love for nothing about. Crystals of beauty to melt in the sea. Soaking it into a mind full of fire. Join hands for the sun and set yourself free. Come and see. Come and buy. Come and buy. Buy, buy, buy. Sun that sweats at midnight, burning you below. See the sun as it sweats with beauty, burning through the fire. Feeling out your soul so deep. Fire, come and burn. Estivemos primeiro em 1968 no disco The Crazy World of Arthur Brown, o primeiro álbum do músico Arthur Brown e da sua banda. Saiu em 1968, lá dentro um tema que fez história, o registro Fire, saiu como single, vendeu muito, tanto no Reino Unido como do outro lado do Atlântico, nos Estados Unidos da América. Chegou número 2 nos Estados Unidos da América, por exemplo, mas no Reino Unido atingiu a primeira posição, o que fez com que, de repente, Arthur Brown, um excêntrico em que pintava a cara e colocava armações na cabeça em chamas, fosse atuar ao programa de televisão Top of the Pops da BBC. Depois colámos Arthur Brown com a faixa Come and Buy com os The Nice. The Nice, a primeira banda de Keith Emerson, a banda onde Keith Emerson conheceu grande sucesso antes de rumar aos Emerson, Lake and Palmer. Um grupo que foi dos primeiros a fundir o jazz com referências do rock psicadélico e também com referências de orquestra, ajudou a desenvolver o rock progressivo e sinfónico. Não foram os primeiros a cruzar a orquestra com o rock, mas estão entre esses nomes pioneiros e que deram origem depois ao desenvolvimento do rock progressivo. Estivemos no primeiro disco dos The Nice, no álbum The Thoughts of Emerald Dave Jack, saiu em 1968, e estivemos com a faixa War and Peace, onde se nota bem o trabalho de teclado de Keith Emerson, virtuoso de facto das teclas. Entretanto, passamos para os Move, The Move, banda que tem entre as suas primeiras formações o músico Roy Woods, ele que iria fundar também os Electric Light Orchestra. Vamos viajar até ao segundo disco dos The Move, em 1970, o registro Shazam. Vamos escutar a faixa Fields of People. Estes são os Move, para ouvir agora na Floresta Encantada. Wildflowers grow everywhere, vibrations flow, things will have to change. Good evening, madam. It's a recording. Yes. Strange new ideas fill the air. Some people leave, others grieve. Some are bare, but things will change. Old concepts go, new ones grow. All at once the world begins to love again. Oh, that's the buzz. Hello, Uncle Bill. And the wildflowers grow out of fields. Fields of people. There's no such thing as a weed. Seeds of hatred. Plant them and soon they will breed. Go to the pub, are you? Hey, madam. Wildflowers grow everywhere, vibrations flow, things will have to change. Strange new ideas fill the air. Some people leave, others grieve. Some were bare, but things will change. Concepts go, new ones grow. All at once the world begins to love again. And the wildflowers grow out of love. Plant them. everywhere. Vibrations flow, things will have to change. There's a bloke out here looking for the band. Strange new ideas fill the air. Some people leave, others grieve. Some were bare, but things will change. Old concepts go, new ones go. All at once the world begins to love again. Oi, oi. And the wildflowers grow out of fields. Fields of people, there's no such thing as a weed. Seeds of hatred, plant them and soon they'll breed. Fields of people, such thing as a weed. A Floresta Encantada, primeiro com uma faixa longa dos Move, o tema Fields of People, para o segundo disco dos Move, o registro Shazam, saiu em 1970. Entretanto, os Open Mind, uma banda londrina associada ao nascimento do rock psicadélico britânico, e que teve um single de grande sucesso e muito conotado com todas as experiências psicadélicas da época, o tema Magic Potion, de 1960. Os Open Mind só lançaram um disco, precisamente em 1969, homónimo, e onde podemos encontrar esta faixa que escutamos na Floresta Encantada, I Feel the Same Way Too. Agora, passamos para o momento Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Zuvi Zeva Zappa. Frank Zappa no momento Zuvi Zeva Zappa, em que passamos sempre uma música de Frank Zappa. Estivemos com a faixa Wind Up Working in a Gas Station, tema que podemos encontrar no disco Zuta Lures, é de 1976 e é o 22º álbum de Frank Zappa, a rodar hoje então na Floresta Encantada. E para o final reservámos um tema dos Jefferson Airplane, a mítica banda de São Francisco, do terceiro disco After Bathing at Baxter's, fica o tema Watch a Ride, hoje a fechar a Floresta Encantada, os Jefferson Airplane. Até para a semana. All I feel is